novo azul 4149 para Campinas, novo 360. Azul 4149, autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, quando intercepta, Upper Zulu 16, segue como rota do canto. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5513 no transpondo. Autorizado Campinas, no 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, Upper Zulu 16. Controle 19855 13 no transfondo, foi o azul 4149. Cotejamento correto, chama o trânsito pushback, acionamento 01 no azul 4149. Câmara 4149. Tá 3153. 3153, desce para 2000, tá? Ajuste na 014. 2000 no 014, tá 3153. A curva 190, informe estimado para entrar na terminal fibra da. Atenção, na fibra do Zílio. O estimado de entrada na fibra Zílio? O 605, falou no 4, direito no 21, decimal 9. 219, direito, livrando do Golan 605. 01? 3201, prossiga. Precisamos de coordenar após a El por Adbrid. Até a saída agora de coordenação 3201. 3201. Golan 605, livrou da 50. Bono 605, bom dia, táxi via Alfa, reportante da táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para ingresso, Bono 605. Tá aí, 3153, autorizado ILS, taxi pistão a zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, taxi, reporte estabilizado, tá 3153. Chame Recife 1251, alterno 3325. 251, alterno 2325. Para o táxi do TAN 3890, POB 82, alterno na Fortaleza, 4 horas e 20, de autonomia. TAN 3896, táxi autorizado via Pátio, Taxiway Índia e Taxiway Alfa, até o ponto de espera Pistão no Zero. Ponto de espera Torre 1 no decimal meia dúzia e o ajuste no zero no 4, bom voo. Tem 14 livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chama de 86, TAN 3890, bom dia. Direito no 219, decimal 9. Direito 219, total. Total 99 no 0, total 99 no 0, bom dia, táxi Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, total. 605, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa via Juliette, posição de número 3. Após a passagem da TAM, ingressa para o número 3, o voo na 605. A Cruzul 1 Novembro, precisa de informação de voo e alerta, chama Recife em 1288, torno 260. 288, estabilizado o localizador, o 73, o 153. Autorizando a 53, completa de aproximação, torre 1986. Quem que é autorizado pela torre, 5722? Afirmativo. Então após a passagem desse tráfego aí, que já tá quase tocando, será ali mantém? Dia Torre Salvador, 73, 153, uma milha do externo. 3153, você fica próximo, só informarei que está livre. Mandando que está livre, 3153. Sideral 9970, solo usando 9, direita, 121, decimal 9. Jet 5722, livre decolagem, vista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Iniciando, Web. Então 3153, pouso autorizado pista 10, entrou no 30 graus, 89. Pouso autorizado, tá 3153. Geral 9970 na escuta. Oi, bom dia, o tá 3890, o espera pronto na 10, tá vivo a montar no final. Sideral 9970 na minha escuta. Afirmativo. Chame um 2199, por favor, senhor. Ele já ingressa e vem aqui, por favor. Ciente. 9970, está ingressando naquilo. Ciente, 9970, bom dia. Vim aqui, parte 3. Ciente. Zero, após a passagem do tráfego, na curtíssima, hein? A senhora ali mantém. Positivo, após o tráfego ali mantém, 9-0, 3-2-9-0. Controle, Web? Controle, bom dia, Web 5722, decolou na sua escuta. Objeto 5722, contato radar, voo 320, gole o filtro. 320, gole o filtro, obrigado. Teria o box do sideral? Só um minutinho, eu vou confirmar qual isso é. Tá bom. 2-1-9. direita, 219, até 3153. Livre decolagem pista 10, vento no 30 graus, 99. Livre decolagem da 10, está 3890. 9970, box é o 04. 04. 3153, Ivana Fisco. 3153, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição de número 8, parte principal. Alfa Juliette, posição 8, está 3153. Salvador, é o Gol 9642? Gol 9642, informação Juliette, Recife 250, copia? Solicitamos o 370, por gentileza, Recife, o 9642. Gente, aguarde coordenação então para o 370, Gol 9642. Prepare a PUCA, transição Aracaju. PUCA, transição Aracaju, Gol 9642. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3890, cruza 1600. TAM 3890, contato radar, sobre 330, PUCA Aracaju. 330, PUCA Aracaju, TAM 3890. Gol 804, Galeão 360, minutinho para a cópia, número 2, prepara a Dael, letra B10. No 642, pronto, copo? Na escuta. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5515 no transponder. Autorizado Recife 370, via Upper Whisky 58, decolando da 10, curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju, 1198 ao controle, 5515 ao código, gol 1642. Protejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento meia dúzia, gol no 642. Chamaremos para o pushback, acionamento aqui do meia dúzia, gol no 642. Gol no 804, pronto, cópia. 149 para pushback, acionamento, canal 01. 4149, autorizado, chama táxi. Chama lá, 4149. Gol no 804, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5520 no transponder. sai, não perturba nenhum, você vai dizer 19-7, 19-8, 20, 0, 8, 0, 4. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento no portão 10-8-0-4. Salvador, gol 1607. 1607, bom dia, informação em curso é Juliette. Guarulhos 360, copia. É, solicita o 240 ser coordenado para Guarulhos. Só um minutinho para a coordenação. Prepare a Dael, letra Bidev, aguardando coordenação para o 240, ok? Dael, letra Bidev, aguardando. Bom dia, obrigado. Bom dia. Do 4149, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, ponto de espera torre 1, 1, 8, 6, 6, 12, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Segue via Índia Alfa, lá torre 6, 6, obrigado. Salvador, muito bom dia, o azul 4149, está próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. Azul 4149, autorizado a alinhar e decolar, 10, vento 10 graus, 99. Vento livre, alinha e decola para o 4149, obrigado. 240 seria o nível inferior. O senhor vai manter o 360, vai fazer a CHG com a rota e a gente coordena o 240. Fazer CHG, eu não sei se já está coordenada, nós falamos que está com o da W21, com o PIS, W21, 6. A gente não tem condição de acender acima do 240. Gente, eu vou confirmar só um minutinho e já chamo novamente, ok? É, confirmado. cima na Rota Up 21, no Pompim, Up 21 no 3, Mavi, depois Up 27, Campinas. Gente, vou só confirmar com a sala IS com centro, aí volto a copiar, ok? Ok. Viu agora com PD 14, 153, 16. No 7, no 5, bom dia, informação de Leite, confere, Brasília 360, copia? Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, decola da 10, curva direita, no perfil da saída Gole, transição ao fito, controle em 119, decimal 8 e aciona 5523 no transcom. Autorizado Brasília 360, via Pêndulo 17, decola da 10, com curva à direita. Cotejamento correto, chamo pronto, pushback, acionamento, confirma apenas o portão. Quando pronto, tá no 2. Gente. Tô 3 no meio, autorizado ILS, XA, pista na 0, reporte estabilizado. Afirmativo, reportagem estabilizado, 5319. Azul 4149, decola os 35, chame controle 198, bom voo. 198, até logo. 5514, bom dia, Aracaju 190, copia? 1150, por favor. Sente, aguarde coordenação para 1150, 5514. Dois meia zero da El Leda Bridge, o azul. O TRIP 5316 interceptou o localizador. TRIP 5316, complete aproximação, torre 1186. Sim, 1186, um bom dia, bom trabalho. Dois Salvador, é o TRIP 5316. TRIP 5316, bom dia, tá baixado e travado? Afirmativo, senhora. Autorizado pouso pista 10, vento 110 graus, 8 nós. 7, 3, 5, 3, 9. Prossiga, 5, 5, 4. Autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5535 no transponder. Do Aracaju 150 pela Golf 677, cabeceira é a 10, curva esquerda, Pucaju, 119.8 é o controle, 5531 na transponder. 5535, transponder, chame pronto para o pushback acionamento no pátio 3, strip 55 no 4. 535, chamará. É o azul 4049, bom dia. Quatro zero quatro nove da azul. 4049 ou 4149? Desculpe, 4149, está cruzando o 065 para o 360 na Dael, Dael Brilhi. Gente. Trip 5316, final normal, embaixo, travado. Livre, pouso. No 0 graus, 99. 5316 da trip. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 240, via rota Whisky 1, após Confins, após Whisky 1 no 3, após posição Mavic, após Mavic Whisky 57, Campinas e após direto destino. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5516 no transponder. Autorizado Guarulhos 240, da UP Whisky 1 até Confins, UP Whisky 1 3 até Mavic, UP Whisky 57 até Campinas após DCT, saída da El, Leda após Ilhéus, decola da 10 com curva direita, controle 6098, transfere 55 no meio. Só confirmando, aerovia Whisky 1 3 e Whisky 57, ok? Negativo UP Whisky 1 3 e UP Whisky 57. Chame pronto no 05, pushback acionamento, voo no meio 07. Ok, o Whisky 1-3 e o Whisky 5-7. É pra dar pra puxar o treinamento. Solo, Trip 5-3 no meia, livrando na sua escuta. Trip 5-3 no meia, bom dia, táxi Alfa, quilo, pátio 3. É, gente, via Alfa, quilo, pátio 3, 5-3 no meia. Solo, gol no 642, no 62 é para pushback o treinamento. Autorizado, chama o táxi, gol no 642. Chama melhor fora o táxi, 642. Salvador, bom dia, voo 1605, frente da Juliette, está no portão 3, autorização Galeão, no 380. Eu tenho pré-aprovado 360, copia ou aguardo coordenação? Voo 1605. Copia, 360. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta UP November 857, segue como rota do plano. Controle 199, decimal 8, aciona 5526 no transponder. Autorizado Galeão, 360, decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda, após posição Bidev. Transponder 5526, controle 119.8, aerovia UP November 857. Protegimento correto, chame pronto, pushback, acionamento no portão 03, gol no 605.